na senha das minhas redes sociais. Eu não te dei motivos, vê se para com isso. O que tá tirando seu sono? O que tá te perturbando? Pra que esse pé atrás? Cê sabe que eu te amo. Neném tá com ciúme, né? Tá com medo de me perder. Eu só te trocaria se fosse a mesma de você. Neném tá com ciúme, né? Tá com medo de me perder. Eu só te trocaria se fosse a mesma de você. Tá longe de cê me perder. Dutra Móveis e Presidente Dutra Maranhão, fazendo o melhor por você. Rede de lojas no China, um mundo de novidades. Tirando seu sono, o que tá te perturbando? Pra que esse pé atrás? Cê sabe que eu te amo. Neném tá com ciúme, né? Tá com medo de me perder. Eu só te trocaria se fosse a mesma.